Cristo Redentor levará as suas joias para o reino de esplendor. Somos joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Estas joias preciosas Cristo sempre cuidará. Sempre belas e brilhantes Ele as conservará. Somos joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Revestidos de pureza, caminhando em amor, aguardemos bem atentos o retorno do Senhor. Somos joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor.